Você foi a brincadeira que virou loucura, yeah, yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que acabou de terminar, saudade. A mentira que acabou de verdade. E apesar de até mesmo não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pôde desistir e te perder. E até mesmo sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você, nem você de mim. Eu sei que o nosso amor não vai chegar ao fim. Se você quiser tentar, eu estou aqui. Estou morrendo de saudade. Isso é Lucas Rocha. Obrigado, gente.